E essa é nossa música do compositor estourado Ademilson Campinho. Fiz tantos planos, foi tudo engano, me iludiu, me usou, me traiu. É o meu remédio, é a minha dor, é o meu amor. Hoje eu sei a falta que você me faz, não te quero mais. Ainda diz que me ama. Ele me prometeu o céu e fez da minha vida um inferno. Quem ama não mente, entende, consente. Ainda diz que me ama. Você me faz, não te quero mais. E me prometeu o céu e fez da minha vida um inferno. Quem ama não mente, entende, consente. Ainda diz que me ama. Ele me prometeu o céu e fez da minha. Entende, consente, ainda diz que me ama.